presta atenção, eu tô falando sério. Direto do extremo lá do sul do hemisfério, América Latina, favela é meu lugar. Contra a merda do sistema não podemos se calar. Eu vou representar mais uma vez, eu tô de boa. Não somos de pagar pau, nem de brigar à toa. Apresento minha família, Marcelo Negro Livre, Vinícius CNH. Chega aí e mostra o crime. Então, presta atenção, aqui quem tá falando é os caras do TNH. Que tá chegando, eu não sou daquele rap que fala de diversão. Rodeado de mulher na piscina da mansão, pagando de correntão, usando vários cordão. De ouro no pescoço, exibindo meu carrão. Que aparece na cena do videoclipe, te mostrando aquilo que você queria, mas não tem. Veja bem, por aqui não é assim, isso pra nós é ilusão. Não é desse jeito não, pra nós é mais difícil. Dia a dia é cabuloso, mas preciso ser calmo, sempre ligeiro, pra não ficar a sete palmos. Eu falo que eu vivo mesmo, sem exagero. Se você não bota fé, vem a ver como que é, parceiro, na humildade. Eu falo a verdade, o que se passa o tempo todo na minha realidade. Sua ideia de vagabundo, direto do terceiro mundo, eu sigo meu caminho, desviando dos espinhos. Na humildade eu fico, fico também bem atividade ao mesmo tempo, olhando quem é quem. Eu sou mais um, à margem da sociedade, cheio de capacidade, sem oportunidade. Eu sei o que eu quero pra minha caminhada, mas quando observo, vejo que as portas são fechadas. O sistema que faz isso dá um passo pra trás. Jamais barreiras na minha frente se desfaz. Problemas sociais aqui na minha quebrada é revoltante. O governo não quer saber de nada. Eu sei que parece perca de tempo na vida, toda hora pensando que o dia pode ter melhor ainda mais. Com essa manipulação, controle de população, pessoas sendo forçadas a obedecer. Então seja forte, se livra dessa, sendo contra essa psicologia reversa. Muita treta pra Vinícius, muita treta pra Vinícius, muita treta pra Vinícius. Xavier do gueto, pra que se identifica, eu tô aqui na humildade. Meu rap é assim, correndo junto com a verdade. Sem medo porque não foge da realidade. Passar informação é uma necessidade, mas o que nós precisamos é de paz e liberdade na vida. Porque pra nós não tem oportunidade, a dificuldade aqui pra nós é fora do comum. Motivo pra sorrir, por aqui vejo nenhum, mas eu agradeço a Deus, sempre me deu o necessário pra viver no dia a dia. Livramento foram vários, também deu a proteção, onde a morte é consequência. Por isso vou relatando essa minha convivência. Então fica esperta que o bicho tá pegando, é mó perigo, pode que eles continuem arrebentando. Anda bate alto e baixo, dá quebrado que define na rua, mesmo os menor movimentando pelo crime. Quem pagava de amigo, vacilou feio comigo, mas foda-se não ligo, escuta o que eu digo. Não vem bater de frente com os loucos conscientes. É preciso muito mais pra vir derrubar a gente. Nós somos TNH, nós ativa do lugar, certo do novo horizonte, sempre vou representar. Eu não sou o rei do crime, mas tem muitos por aí, do tipo bandido grande, ter da máfia que sempre tá no poder. Eu tô ligeiro o tempo inteiro, atividade vivendo no clima dentro da maldade. Maldade é a humildade, falar mais alto, mas tem limite no vale da sombra da nota. Só quero menos veneno, se liga na outra ideia. Respeito o seis cilindro que ainda pode andar, cortando pelo assalto da favela lá. No morro alto apareceu o rap que renasceu. Meus irmãos tem minha clã da norte, fortaleceu na união. Gangue nação são os irmãos, rimando várias sílabas dessa evolução. Então, se é no rap, aqui não é viagem. A real que nós vivemos não dá pra falar bobagem. Bota colagem. Muita treta pra Vinícius, muita treta pra Vinícius, muita treta pra Vinícius. Xavier inteiro. Mas sem pagar comédia, tamo aí gangue nação na disposição. Longe de falsa união, porque quem ajudou depois tentou atrapalhar. Ajuda porra nenhuma, só queria me usar. É difícil acreditar, mas agora eu vou falar. Repetir o que eu disse, eu não vou desconfessar. Há muito tempo atrás, o que era pela paz tá quebrado e hoje nada. O mi é que se foda, seu tempo de caminhada. Agora o que me resta apoiar quem faz o rap, que sempre protesta, discutindo problemas sociais. Verás na atitude, não ilude, não se vende. Defende o sofredor, vítima da corrupção. Quem vive sabe disso, essa é a situação. Se o jogo é disputado, eu não faço competição. Se os comédias querem assim, foda-se pra essa excursão. Foda-se pra essa excursão, foda-se pra essa excursão. Foda-se. Aqui, gangue nação. Foda-se pra essa excursão, foda-se pra essa excursão. Aqui, gangue nação. Gangue nação.